destemidos e sem medo, sempre prontos para o mundo, para a mensagem do Evangelho anunciar. Somos destemidos, a nova geração que Deus está a formar. Chama um amigo para nessa família se juntar. Somos tocha no se